Zulu request. QNH1015, taxi via India and Alpha, call ready holding port. India and Alpha, can I jump it on time? I'm calling you all charge point. Recebemos informação nenhuma a respeito. A gente aguarde o número 70, é o número 2 para pushback do setor. Saída da prevista Pulca, transição de para, guarde cópia. Agora autorizado para o equipamento de protótipo. Please line up and take off runway 10, wind 120 degrees, with 7 knots. Please line up and take off runway 10, but no. Natal, nível 370, via pêndulo 10, saída Pulca, transição Zipar, decolada 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5433, proteja. Edson, chama para pista de planeta. Dois ONU, saída prevista da El, Leda, Mota, para Confins, abaixo de cópia. Good evening, Apache 020, book departure. Charles 020, carry my name, 850, book departure. Roger, climb, front level 350, book departure, Apache 020. Voo 972, decimal 2000, dado sinal e ele entra, se rei, reporte estabilizado. Quatro a bordo, altímetro no zero no cinto, táxi via Índia Alfa, parte pronto com a espera. Bono 170, coordenação com a equipe de solo, vai sair da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. Do 4062, boa noite. Chegada a mar e desse mantém a 3 mil pés, ajuste no zero. Firmo. Pista linha decolador no zero, vento 120 graus, complete nós. 095, complete no ILS, chama a 2185. 18? 95. 5. Salvador. Ligou 1972, uma milha e meia do marcador e mais travado. Bom, 972, vento 120 graus com 7 nós, altímetro 10 do 5, aguarde pista livre. Olha a liberação, voo 972. Bate no 098, número 2 para pushback no setor. aguarde para o táxi. Pelo mar 72, livre pouso no 0, vento no 20 graus com 89, altímetro no 0 no 5. PQG livre pouso, gol no 972. 0, 140 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, é parte pronto, pode esperar. 8, decolado Alfa 48, controle 1 no 9, decima 8, bom gol. 198, controle, boa noite, 68. Controle Salvador, boa noite, gol no 868, passa 1700. 68, suma nível 230, sai da PUC, vigilante. Vigilância, sai da PUC, 230, vai tudo. Da companhia ali, mantenha no zero. O 422, vamos pronto para 4. Autorizado com fim, nível 360, via Terzulu 16, saída da Euleda Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-4-3-0, proteja. Livre, desvio, azul, 4062. Sete. 7-0, livre decolado 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-9. Uno 70, decolado ao 51, controle 1219, decima 8, bom gol. 98, gol, 970. Nós, Salvador, gol no 170, decolou as poucas e para na escuta, cruzando 2000. 70, subaltei 70, sai da PUCA, vigilante. 370, PUCA, vigilância, 970. Na 72, táxi via Juliette até através do portão 612, após segue viatura Palomia até o 111. Voo 970, suba restrito a nível 330 e vou direto Campina Grande, solicitação do centro restrito. Direto Campina Grande, nível 330, se puder coordenar, solicito nível 250 final. Roger, para o pushback, passo 221. Autorizado, nível final 250. Final 250, obrigado pela coordenação, 970. Portugal 020, pass level 170, contact Mississippi Center, frequency 1, 26.85, enable 1, 25.45. Avião está ali, mantendo 0. Após informações, voe direto do ano. 221, formamos um Bainda Gol, ingressão no TAC, vai passar na sua retaguarda. Coordenação com a equipe de sola, faz passagem do mesmo, autorizado para o estacionamento para o TAC. 368, final de LS e WISC, quadro localizador, desce para 2.500 pés, ajuste 1095. Formamos um Bainda Gol, vai ingressar no pátio. Coordenação vai passar na sua retaguarda. Coordenação para a equipe de sola, faz passagem do mesmo. Autorizado o feedback de funcionamento, chama para o táxi. Vai passar o 170, solicite diretamente ao centro, frequência 1.2.85, alterna 1.2.45. Decolador 56, controle 1-1-8, bom gol. 198, graças, 1098. Controle Salvador, gol 1098. 98, disponível 370, saída pouca. Autorizado nível 370, o gol 1098 na saída pouca. Localizador, LS, 1-0, passou 180, chega no centro em 2.085, 70, chama no centro em 1.2.685, alterna em 1.2.545. 7 a bordo, altimetro 10 no fim. Antes que vinha Índia Alfa, é parte pronto, ponte espera. Autorizado Maceió, nível 330, via serviço 58, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 10 por da esquerda, controle 119.8, aciona 5442, proteja. Autorizado 330, com Maceió, via serviço 58, sai na PUCA, Aracaju, decola da 10 por da esquerda, 198, controle, 5442, transporte até 3232. Fechamento correto, chama para prospecto na mesa. Salvador, boa noite, Azul 4062, duas milhas para o 372, LS Whisky. Boa noite, Azul 4062, é parte para embaixo travado. Cliente 62. Baixo travado, Azul 4062. Azul 4062, livre pouso na 10, vento 120 graus com 612 de 9, altímetro 10 no fim. E 15, livre pouso na 10, Azul 4062. Passa nível 150, chama o centro em 126852545. 2685, 2585, 9 horas 8. Polo 02, livre à direita, polo, corrigindo livre à direita, ataque mais frequente, via Alfa, Kilo, Pat 3. 221 na linha, decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. De 98, boa noite. Controle Salvador, boa noite. O Azul 4221, decolando a sua escolha. 4221, boa noite. 360 da El. 360 da El, 4221. 172, boa noite. Autorizado de chegada a Mari, desse mantinha 3000, ajuste 90. Mas... Altíssimo 41 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, participando do ponto de espera. O azul 4221, vai já à esquerda na proa sul, aproximadamente 10 milhas, após Boaleda. Obrigado. A linha de qual 10, vento 120 graus com 7 nós. Passando 180, chama 101, 3325, oferece 13395, 142. 2, decolado 113, controle 19 decimal 8, um voo. 198, uma boa noite. Senhor Limoito, boa noite. 3152, decolado na sua escuta. Nível 330 saída Puca, 330 Puca, Jambo, solicita direto coordenação aí direto da Caju. Guarde, adicione o código 5442. 5442. 4-2000, livre LS, contabilizado. Vamos ver. Antônio, código 5442. Chama agora o centro, frequência 12685 até 12545. Pesado no Corona 72. 72, complete final ILS, China Torres, 118, decimal 95. 118 a 95, gol, Corona 72, bora. Salvador, boa noite, gol 1972, estabilizado, baixar travado. 1972, de Pifoso na 1-0, Ventuno 1-0, graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 5. 1-0, 1-5, livre pouso na 1-0, gol 1972. 172, Paulo Alto 25, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão número 9. Bruno 72, através do meia dúzia, segue Paulo Almi para o portão 9.